Oi, Salvador, muito bom dia. Webjet 5722, tá bom? Salvador, muito bom dia. Webjet 5722, tá bom? Objeto 5722, ciente da Golfo pra quadra. Afirmativo, por gentileza, chama o solo 121 decimal 9, 5722 da web. 1219, eu solo, objeto 5722. Salvador, muito bom dia, objeto 5722, ciente da Golfo. Pronto para a cópia, objeto 5722. Afirmo, pronto. Autorizado Brasília, nível de voo 320 via Upslu 107. Pista 107, curva direita, saída árvore, elefa. Controle 119.35, transponda 5440. Sente autorizado 320, Upslu 107, com decolagem da pista 107, com curva direita, saída árvore, transição elefa. 1-1-9-3-5, controle 5440 no transponder. Objeto 5722, cruzamento correto, reporta no estacionamento. Sente, reportarei a possibilidade de operação na decolagem da pista 35. Objeto 5722 será coordenada. Sente, grato.